Aqui, subdistrito Z.O. Vários mano firmeza, vários mano sem dó. Sangue no olho, só mano piolho. Na rima, fazendo o crime, então vai. Ha, ha, ha, esquema de periferia. Tristeza, agonia, favela, deu brecha, já era. Lei do cão, vacilou meu irmão. Aqui jaz, sete palmos abaixo do chão. Vou fazer o quê? Chorar, sorrir, vou fugir, fingir que não sei, que não vi. Drogas, tristeza, violência a toda hora. O estopim tá aceso, já já ele estoura. Tem barraco, tem ladrão, macumba no escadão, situação calamitosa. Mas deixa de prosa, veja só como é que é. A Bíblia é a força para a nossa fé. Tá, tá, tá, tá, é só chegar, é só colar, é só rimar. O peco, pá, é só chegar. Poeta de periferia, isso que eu sou até o final do meu dia. Deus é nosso pai, ele é nosso guia. É só chegar, só estudar, reivindicar. Mano, fica esperto, escolha o lado certo. Um segundo é fatal, você pode passar mal. Circunstância do problema, dilema. Tem que escutar, analisar, se iludir. Qual a porta pra sair, fugir, lutar. Muito dura a questão. Escolha, sem caminho pra seguir. Liga, mano, aqui, ideia para refletir. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba analisar o que eu estou citando. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba interpretar o que eu estou falando. Liga, véi. Segundos de atenção, salva a vida, meu irmão. Alegria para a mãe, alivia o coração. Letra de uma canção, mostra o caminho. Não está sozinho, do seu lado, atitude, juventude. Na febre da verdade, chave para a liberdade. Se ligou no que foi dito, entra em ação. Mente preparada, rimando na batida da música. Chega mais, vamos lá. De cima da laje eu vejo, queria não ter visto. Mano se drogando, se acabando, se zoando. Por causa de um papel, eu olho para o céu. Deus, ilumine meu caminho. Viver assim não é viver, veja para crer. Seja testemunha, overdose de agonia. Afinal tem mais um dia, de periferia. O manto da noite tá chegando aí. O mal se liberta e vai se divertir. Dois manos morreram, um truta meu, um pai de família. Saldo negativo, começa outro dia. Meu repertório está crescendo, crescendo. O meu povo está morrendo, morrendo. Suicídio coletivo, campo de extermínio. O elite está sorrindo. A maioria é o poder, mas não sabe o que fazer. Vive inativa, passiva, sem perspectiva. A porta está na cara e não encontra a saída. União traz o poder, basta lutar. A chave é querer mudar o que tá feito. Admitir o que é bom, alterar situação. Ir direto ao problema com coragem, mudar o sistema. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba analisar o que eu estou citando. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba interpretar o que eu estou falando. Liga, véi. Ha, ha, ha, ha, raciocínio, irmão. Visão de raio-x, vejo que não tá, entendo que não é. Determinação, use a sua fé. Covardia, agonia, coragem, alegria. Liga o que se diz, dignidade tá nutriz. Vai deixar cê zoar, cê usar, acabar com o sonho de ser dono do passo, da letra, da voz. Não fique aí parado, lute por nós. Eu tô fazendo a minha parte, não sou um covarde. Me uso da rima, a batida é forte. Eu parto pra cima, tá no sangue, na história. É a minha sina, me alisto, insisto em dizer quem eu sou. Ativamente está na área, guerra começou. Sou franco, sou preto, sou branco, pobre ou rico. Pode valer muito aquilo que te digo. Liga na levada diferente, não canto pra playboy. Reivindico melhorias, canto para minha gente. A minha cara, minha casa, minha vida. Se resume em levada na batida. Você liga? Agora é com você. Use o seu proceder, sua mente é potente. Se quiser viver contente, tem que ir atrás. Provar capacidade, mostrar como se faz. Favela é favela, meu povo é meu povo. Eu tô saindo fora e logo mais volto de novo. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba analisar o que eu estou citando. Liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. Saiba interpretar o que eu estou falando. liga, véi. Pois a ideia aqui é de mano pra mano. De mano pra mano. De mano pra mano. De mano pra mano.